papai, papai, vai, papai. Pra cima. Derundê, derundê, derundê, ah, derundê, derundê, derundê, eh, derundê, derundê, derundê, ah, derundê, derundê, derundê, eh, eh. Meu amor, quando te vejo, desperto em mim o desejo. Tua boca é tão gostosa, não esqueço do seu beijo. Tua língua tão macia, e me faz delirar. Ai, meu Deus do céu, não posso aguentar. Também fico malhadinha quando tocas o meu corpo. Você é meu gatinho, meu bebezinho. Você me deixa louca, louca de tesão. Perto do seu corpo, eu perco a razão. Vem, me usa, me abusa, me faz enlouquecer. Nesse corpo suado, eu me encho de prazer. Me envolve nos teus braços, é meu tesão. Vou curtir essa batida só no som do gostosão. Derundê, que tesão, você é meu gostosão. Derundê, derundê, eu tiro em você. Derundê, que tesão, você é meu gostosão. Derundê, derundão, no som do batidão. Derundê, que tesão, você é meu gostosão. Derundê, derundê, eu tiro em você. Derundê, que tesão, você é meu gostosão. Derundê, derundão, no som do batidão. Dão, dão, dão. Derundê, derundê, derundê, ah, derundê, derundê, derundê, eh, eh, derundê, derundê, derundê, ah, derundê, derundê, derundê, eh, eh. O gostosão do Love Story é o mesmo de Gagá. Alô, Gagá! Meu amor, quando te vejo, desperto em mim o desejo. Tua boca é tão gostosa, não esqueço do seu beijo. Tua língua tão macia, que me faz delirar. Ai, meu Deus do céu, não posso aguentar. Também fico molhadinha quando tocas em meu corpo. Você é meu gatinho, meu bebezinho. Você me deixa louca, louca de tesão. Perto do seu corpo, eu perco a razão. Vem, me usa, me abusa, me faz enlouquecer. Nesse corpo suado, eu me encho de prazer. Me envolve nos teus braços, você é meu tesão. Vou curtindo essa batida só no som do gostosão. Derundê, que tesão, você é meu gostosão. Derundê, derundê, eu piro em você. Derundê, que tesão, você é meu gostosão. Derundê, derundão, no som do batidão. Derundê, que tesão, você é meu gostosão. Derundê, derundê, eu piro em você. Derundê, que tesão, você é meu gostosão. Derundê, derundão, no som do batidão. Dão, dão, dão. Derundê, derundê, derundê, ah, derundê, derundê, derundê, eh, derundê.